Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer. Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer. Se eu te pegar, você vai ver. De magrinha é o caralho, a porrada vai comer. Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer. Pablo MG! Pablo MG! Pablo MG! Solta a pedrada, cachorro! Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer. Tá tocando o magrinho cantando, tá tocando o magrinho cantando. Ele manda eu te falar. Que hoje você não vai tocar. Hoje você não vai tocar. Hoje você não vai tocar. Não vai tocar. Não vai tocar porque eu vou te humilhar. Você não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar porque eu vou te humilhar. Pablo MG, Pablo MG, Pablo MG, solta a pedrada, cachorro.